aí, pessoal, tudo bem? Esse é o The Interception, em homenagem a Mark Sanchez, em homenagem a Tony Romo. A gente vai começar aqui o podcast The Concussion. Esse é o programa piloto, então, se sair alguma coisa errada, se sair alguma coisa fora de ordem, som ruim, fica tranquilo, a gente vai arrumar. Esse é o primeiro programa de muitos, é o programa zero do The Interception. Hoje a gente vai falar de playoff, vai responder perguntas que vocês fizeram e tem muito mais coisa legal. Então, fiquem preparados, o The Interception começa agora! Bom, vamos começar aqui os trabalhos, então, do The Interception. Já viram essa música de abertura muito legal. Eu tô aqui com dois escritores do The Concussion além de mim, somos em três. A gente vai fazer um rodízio de vez em quando e tal, mas fixo sempre eu a ser. E junto comigo, o nosso querido Rafael, que tá lá. Onde você tá mesmo, Rafael? Eu estou em Votuporanga. Nossa senhora, mas tem vaca em Votuporanga, Rafael? Tem bastante. Sabe que a minha namorada mora perto do Votuporanga? Ela mora em Jales. E tem vaca na rua, então foi por isso que eu fiz a pergunta. Rafael, se apresenta aí pros ouvintes do Interception. Bom, eu sou o Rafael Guimarães e eu tenho a infelicidade de torcer pro Steelers nesse ano maravilhoso pro time. Bom, o Steelers pode mudar o nome pra, sei lá, tipo, enfermaria, uma parada assim, porque realmente o time tá bem capenga, né? Em termos de health, de saúde, porque, pelo amor de Deus. Ah, quando o quarterback tá jogando com risco de vida, a gente já se preocupa um pouco, né? O que é verdade, né? O Roethlisberger quase morreu. E também comigo aqui, lá de Minas Gerais, o Murilo. Tudo bem, Murilo? Tranquilo. Todo dia tá um pouco melhor, né? E o Eli Manning ferrar um pouquinho menos. E o nosso Giants, mas tá ótimo. Tudo certo. Bom, muito legal. Rafael torce pro Steelers. O Murilo torce para o Giants. E eu, eu sou aquele torcedor que os donos de fábrica de cadeira adoram, né? Enfim, torço pro Bears. E a gente vai começar, para vocês que não conheciam a gente efetivamente, essa pequena apresentação para vocês se situarem. O programa de hoje vai tratar de um assunto bem básico, que está em pauta, até porque nessa semana na NFL a gente deu azar, né? Porque, pô, vamos fazer um podcast e não teve notícia nenhuma. Ninguém foi demitido, ninguém foi contratado, ninguém morreu, ninguém foi preso, nenhum técnico caiu, nada, absolutamente nada. Então, o que sobra pra gente? Playoff race. Vamos falar dos times que podem chegar aos playoffs. A gente tem uma listinha aqui. Hoje, que a gente está gravando o podcast quinta-feira, a gente postou no site um texto muito legal que tem todos os cenários possíveis de classificação, mas a gente vai deixar isso um pouco de lado. Se você quiser, você vai lá e lê. Aqui no post do podcast a gente colocou o link e a gente vai tratar mais de situações fáticas, vamos dizer assim, né, do que tratar matematicamente os playoffs. Vamos falar então da torcida que tem o maior número de brasileiros que se interessa por NFL, desses que estão envolvidos na playoff race. New York Giants. Murilo, você que torce pro Giants, você que acompanha mais de perto. O Giants só depende de si para chegar à pós-temporada. Só precisa ganhar contra o Ravens e ganhar contra o Eagles. Dá para chegar lá ou não dá? Bom, depois do ano passado, eu acredito, viu? Mas são dois jogos difíceis, né? O Eagles, apesar de estar muito bem, é um rival de divisão, né? Tem todo aquele clima, né, de um rival de divisão. Mas contra o Ravens, o bom, pelo menos, né? O Ravens não tá num momento tão bom, né? Então acho que tem alguma chance aí. E o nosso querido Eli Manning, ele gosta de fazer umas gracinhas na hora que precisa, né? Ele gosta de ganhar um jogo quando ninguém acredita, né? E aí, Murilo, dá pro Giants passar pra pós-temporada ou não dá? Cara, tô quase morrendo do coração, mas eu acho que dá, porque depois do ano passado, a campanha que o Giants fez, no finalzinho também, no último jogo, só conseguiu a classificação. Eu acho que esse ano tem como. São dois jogos difíceis, né, contra o Eagles, que é um rival de divisão, tem toda aquela rivalidade, então sempre vai ser um jogo difícil, apesar do Eagles não estar muito bem. Agora, quanto ao Ravens, um time muito bom, né, só que não tá num momento tão bom, então acho que o Eli pode aí aparecer e tentar alguma coisa contra os dois times e garantir a vaga nos playoffs. Ainda assim, são dois jogos difíceis. Acho que vai ser sofrido. Justamente. Eu acho que dos times candidatos aí ao wild card, eu acho que o Giants tem um caminho mais fácil. Porque ele depende só de si. Eu acredito que a divisão seja mais complicada porque ele não depende só de si. Ele precisa contar com tropeços das outras equipes envolvidas, no caso, o Cowboys e o Redskins. Agora, para chegar à pós-temporada, o Giants precisa aí, como wild card número 6, só ganhar do Eagles, que tá no momento ruim, né? Vem no momento ruim há um bom tempo. Aliás, desde o início da temporada, né? A galera criticou muito a gente por ter colocado o Eagles teoricamente baixo no Power Ranking, mas aquela era a real situação de Filadélfia, né? Vem agora para os dois últimos jogos, provavelmente com um técnico que deve cair a qualquer momento, que é o Andy Reid, depois de 13 anos em Filadélfia. Se eu não me engano, ele começou como head coach em 99. E o Ravens também, numa situação delicada. Como o Steelers, do Rafael, o Ravens sofre muito com lesões. Rafael, você acha que o Ravens perde muito com o Ray Lewis em campo, mesmo ele não tendo um desempenho tão bom no início da temporada? Você acha que o Ravens perde, como eu posso dizer, com o Ray Lewis fora por não ter liderança dentro de campo? Qual que é a sua opinião? Eu sou da filosofia de que qualquer liderança em campo é melhor do que a ausência de liderança. Não importa se o Ray Lewis está jogando um pouco abaixo da qualidade dele, o fato dele estar ali presente, dele passar aquela liderança, aquela presença, aquela vontade que ele tem pro restante do time, eu acho que dá um bust pro time conseguir fazer um voo mais alto. Eu acho que realmente o problema do Ravens é uma falta de liderança no ataque. Porque mesmo que a defesa seja um pouco mais fraca nesse ano, o ataque é que preocupa mais. Isso vem de algum tempo, né? A gente observa o nosso querido Flaco, ano após ano, falando, não, agora vai, eu sou o melhor quarterback da NFL, e infelizmente nunca vai, né? O Ravens é sempre candidato ao título, muito em parte por sua defesa, mas neste ano tá mais zicado do que o costume. Inclusive, a gente colocou na nossa previsão de playoff antes da temporada começar que o Ravens nem chegava aos playoffs. Vai chegar, né, por ter uma campanha boa no início da temporada, mas chega aos playoffs baleado, vamos dizer assim. Além do Giants, outro time que tem grandes chances de playoff, inclusive dentre esses da NFC, o que mais tem chance de playoff e que estão na briga é o Washington Redskins. Vou fazer uma pergunta para os dois, mas primeiro o Rafael começa respondendo. Rafael, você acha que o nosso querido Griffin III, chegando aos playoffs, é Rookie of the Year? Não. Eu acredito que o trabalho do Andrew Luck ao longo da temporada foi muito superior ao do RG3. O RG3 realmente se destacou. Ele conseguiu fazer coisas que a gente não está acostumado a ver um rookie fazer, mas realmente a temporada do Luck foi meteórica. Então, e além disso, o RG3 ele se machucou num momento muito sério para o Washington. O Washington está precisando muito dele lá presente, a gente não sabe se eles vão poder contar com ele. Eu acho que isso vai ser um fator preponderante para a decisão do Rookie of the Year. Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente. Até onde? Eu acredito que o Redskins passe para a pós-temporada. Murilo, até onde esse time vai? Cara, eu sinceramente não acredito que o Redskins consiga chegar no final de conferência. Eu acho que cai pro caminho, porque, primeiro, que é um calor. Eu acho que, tudo bem, o RG3 pode estar jogando muito, mas não acho que ele consiga liderar, de fato, esse time até uma final de conferência ou até o Super Bowl mesmo. Eu acho que fica pro caminho. Apesar de ele estar jogando muito, eu acreditar que ele possa fazer a diferença num jogo de playoff, eu acho que na hora que da decisão ali, talvez não seja o cara que precisa. Isso aí do Murilo é preconceito de quem faz faculdade no interior. Vocês viram que a resposta dele foi toda embasada porque o cara é calouro. Nós três aqui, inclusive, fazemos calouro faculdade no interior. Pra mim não é calouro, pra mim é bicho. Pra mim também. É preconceito isso aí de vocês. Só que o cara é bicho, vocês acham que ele não vai fazer nada de bom. Mas sempre tem esse fator de experiência nos playoffs, é uma coisa importante. O cara saber aguentar aquela pressão, né? É, justamente, pergunta de $1 milhão, pra você que tá ouvindo aqui, gravado, vai no Google, tenta responder antes, eu vou fazer pros dois aqui, quem souber primeiro responde, se atropelou, não tem problema. Quem era qual é o nome do quarterback do Texans, que era o terceiro quarterback e jogou o playoff ano passado? Não sei. Vai, Rafael, tenta responder aí. Yates, alguma coisa assim? Não faço ideia. PJ Yates, não é? PJ Yates, exatamente. Isso fez diferença. Inclusive, o primeiro jogo dele nos playoffs, do Texas no playoff, foi contra o Andy Dalton. E o jogo corrido do Texas aliviou muito o braço do Yates jogando em casa. E o Dalton, por sua vez, se eu não me engano, teve 3 interceptações. Então, realmente, a experiência faz toda a diferença nos playoffs da NFL. Eu não me lembro qual foi o último quarterback rookie que chegou ao Super Bowl. Se eu não me engano, faz muito tempo. Se eu não me engano, foi o Kurt Warner, né? Que teoricamente podia ser considerado rookie porque nunca tinha começado uma temporada de fato. Mas já tinha experiência profissional, né? Mas ele já tinha experiência profissional na Arena League, etc e tal, não tinha 23 anos, mas é realmente muito complicado, né? A gente tem um histórico aí ruim de quarterbacks rookies. O Peyton Manning, em 98, nem nos playoffs chegou. O Tom Brady não foi campeão no seu ano de rookie, isso é um engano que as pessoas têm. Ele foi campeão em 2001, que era o segundo ano dele na NFL. O Ben Roethlisberger também não. O Ben Roethlisberger teve seu primeiro ano em 2004. Rafael, o Roethlisberger não chegou nem a jogar em 2004, né? Não me recordo, eu acho que ele jogou sim. Bom, eu não tenho esse dado certinho, mas a temporada do Roethlisberger mesmo foi em 2005, né? Ele jogou muito mal no Super Bowl, inclusive. Foi um fracasso naquele Super Bowl. Jogou muito mal, o jogo corrido ajudou bastante o Steelers e a defesa. E os juízes, mas deixa quieto, um dia a gente fala sobre isso. Eu achei aqui sobre o Roethlisberger. Fala aí. Ele era o terceiro quarterback no roast, abaixo do Tommy Maddox e do Charlie Batch, mas o Batch estava machucado já na pré-temporada, e o Maddox se machucou já no começo da temporada, e ele foi jogar, o time chegou ao AFC Championship Game, eu acho, em 2004. Sim, é verdade, perdeu pro Patriots, lembrei. Isso. Bem observado. Bom, já falamos do Redskins, já falamos do New York Giants, falta um time ainda que tá pela briga pela NFC East. Não é o Philadelphia Eagles. Não é. Com certeza. Não. É o Philadelphia Eagles esse ano. O Eagles tá muito baixo. É o Dallas Cowboys do Tony Romo, que tem duas partidas pela frente. E essas duas partidas são Saints e o nosso querido Washington Redskins. Rafael Marques Guimarães, eu tenho uma pergunta pra você, mas antes fazer uma observação. Eu tenho o feeling que o Cowboys consegue destruir as suas chances de playoff de uma maneira esdrúxula, como sempre o Tony Romo faz. Eu não confio no Tony Romo, continuo não confiando, ele não é clutch. Você partilha dessa minha opinião ou você acha que o Cowboys consegue chegar pós-temporada aí com alguma tranquilidade, vencendo o Saints em sua defesa capenga e o Redskins na grande rivalidade da NFL na última partida da temporada? Olha, Anthony, meu avô falava uma coisa que eu acho que cobre o que é o Tony Romo. Calma. Seu avô falava uma coisa... Sim. Seu avô assistia o futebol americano? Não, mas é uma coisa pra vida. É pra vida. Filosofia. Prestem atenção. Nunca confie num homem que não consegue fazer o básico. O cara é famoso por ter falhado como place kicker, né? Ele não consegue segurar uma bola pro colega chutar. Então, ele fica nervoso em momentos desnecessários pra fazer o básico. Pra fazer aquele passe da bola pro corredor, pra fazer aquele slide simplesinho. Ele fica nervoso nesses momentos, quando ele significa alguma coisa. Então, eu acho que o problema do Romo é na própria cabeça dele. Se fosse pela equipe do Cowboys, provavelmente eles chegariam lá, mas o Romo vai conseguir executar tudo. Agora opinião isenta do torcedor do Giants. Opinião jornalística que esse site passa, que atravessa os anos. Murilo Rômulo. Que não é parente do Romulo Mendonça. Cowboys vai pro... Fala de coração, assim. O ouvinte quer escutar de coração. Vai ou não vai? Eu acho que vai, cara. Eu acho que o Cowboys vai pros playoffs e ganha do Redskins. Eu acho assim, ou o Cowboys vai, ganha do Redskins, mostra, estamos vivos e vamos aos playoffs. Ou acontece, que nem você falou, no último segundo, o Tony Romo vai, joga a bola pra cima, sofre uma interceptação e touchdown do Redskins, vitória do Redskins. Eu acho que o Romo consegue levar o Cowboys sim aos playoffs. Então, a gente pode estar zicando o Tony Romo nesse momento, porque a gente está falando dele num programa que chama A Interceptação. Mas, antes que a gente fique com fama de Eduardo Agra, eu não vou fazer isso. Vocês querem falar do Bears mesmo? Vocês querem me ver irritado ou não? Vamos falar do Bears. Vocês querem me ver irritado? Claro que a gente quer te ver irritado. Essa Lógico. É a função do programa. É a função do programa me ver irritado. Ó, domingo, eu vou abrir o coração pra vocês. Eu estou fazendo uma dieta, né? Minha namorada faz nutrição, eu estou fazendo uma dieta. Aliás, acabando a gravação, eu vou na academia. Olha só, eu tô fitness. Vou beber aqui. Só que domingo eu abri uma exceção na minha dieta e aí eu fui no mercado, comprei uma caixa de bombons Hershey's. Aliás, não comprem porque é extremamente sobreestimada aquela caixa, só tem coisa de coco. Eu odeio chocolate com coco. Comprei essa caixa de chocolate, comprei cerveja, comprei duas Budweiser. Que mais que eu comprei? E ó, duas, hein? O Murilo sabe que eu sou fraco com bebida. Que mais que eu comprei? Deixa eu pensar. Comprei molho pra fazer macarrão, enfim. Fiz uma refeição farta, feliz. Aí lá fui eu assistir o jogo. Eu tava pouco confiante. As pessoas me encontraram quando eu fui no estado de Santa Cruz fazer a cobertura do torneio touchdown. E elas me perguntavam: e aí, você acha que ganha o Bears? Você acha que ganha o Packers? Eu falei: olha, eu vou ser honesto com você, em off, pelo amor de Deus, não vai falar pra ninguém que eu falei, mas eu acho que o Packers vai ganhar. E pra todo mundo que vinha me perguntar, eu realmente falava isso. Galera do fórum do The Conclusion que vem falar comigo no chat às vezes e tal, falou: não, realmente eu acho que o Packers vai ganhar. Só que no fundo do coração, a gente tinha aquele momento torcedor, né? A gente acha que vai dar certo. Então tô lá eu, comprei o Game Pass, tô assistindo HD, com cerveja e tal. Eu vou ver meu time ganhar do Packers, né? Porque a última vez que isso aconteceu, eu era bicho na faculdade. Nossa. E no meio, teve aquele NFC Championship Game, né? Não me lembra disso, pelo amor de Deus. Não me lembra disso. Mas lindo, vocês querem me ver estressado. É óbvio. E aí eu falei, eu não vou assistir esse jogo na sala, porque tem 6 cadeiras ao meu redor. Eu não vou fazer isso. É problema. Isso, é problema, não quero quebrar mais cadeira. Bom, o Bears não tem ataque. E neste momento, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que o Bears não merece estar na pós-temporada. Porque um time que abre 7 vitórias, 7-1, 8-1, não lembro agora quanto foi, e agora tá 8-6... É, assim, de um nível de mediocridade, assim... Giants. É lamentável. Giants é mestre nisso. Cara, é absolutamente lamentável. O Bears, neste momento, ele não depende só de si pra se classificar. O Bears precisa que o Texans ganhe do Vikings. O Bears precisa que o Ravens ganhe do Giants. E precisa ganhar as duas partidas. São duas partidas que são, teoricamente, bem fáceis, né? Cardinals e Lions. Do jeito que o bonde tá andando, eu não duvido que o Cardinals ganhe do Bears, entendeu? E se isso acontecer, esse vai ser o último programa, porque eu vou me matar. Sinceramente, eu acho que o Bears tem muito mais chance do que o Vikings e do que o Giants. Eu acho. São dois jogos fáceis, e eu não me espantaria do Giants perder do Ravens, e eu acho que o Texans ganhar do Vikings é totalmente natural. Então, porque eu como torcedor do Bears, eu vou ter que torcer pro Packers nesse sentido. E pelo amor de Deus, não gravem essa frase fora de contexto. Não, vai virar meme, né? Lógico. Porque o Packers ainda quer a home field advantage nos playoffs, né? Ainda pode estar valendo alguma coisa essa última partida contra o Vikings. E o meu problema é que o Vikings, a única coisa que vale pro Vikings não é nem playoff, porque eu não acredito numa classificação do Vikings. Vale o recorde do Adrian Peterson, né? Falando nisso, vamos passar pro Vikings, eu já falei que eu não acredito que o Bears passe. Vocês acreditam que o Bears passa? Olha, aqui no meu bolão, eu tô apostando em todos os resultados que classificam o Bears. É mesmo? É. Então eu vou te dar um aumento se o Bears passar. Uhul! Que ninguém ganha nada, né? Tipo, vai ser um aumento nenhum. Eu vou dobrar seu salário no meu concurso, Rafael. Sério? Cara, eu acho que... É difícil, mas, que nem eu falei, eu acredito mais no Bears passar do que o Giants, por exemplo. Assim, se for por uma lógica bem fria, eu acho que o Giants perder pro Ravens não é possível. E o Vikings eu acho que com certeza não vai. E eu acho que o Giants pode sim perder pro Ravens. Só que aí precisa o Bears também fazer o papel dele, né? Tá meio complicado também, né? E torcer por alguém tropeçar no meio do caminho também. Quer dizer... De qualquer forma, ou o Redskins ou o Cowboys vão ter uma derrota. Então, já ajuda bem. Isso é verdade. Agora, eu vou trocar o foco, porque eu não acredito que o Vikings passe, porque dos times que eu falei, o que menos tem chance é o Vikings. Até porque joga contra o Texans, que quer a home field advantage, está brigando com o Patriots e Broncos. No último jogo, joga contra o Packers, que também pode estar brigando pela home field advantage. Então, o Vikings é bem complicado passar para os playoffs. Vou fazer outra pergunta pra vocês, porque eu acho que é consenso aqui, né, que o Vikings não passa. Vocês acham que passa? Ah, não. Não passa. Temos o consenso, então. Sim, vou fazer outra pergunta. Duas perguntas. Primeiro, Adrian Peterson atinge 2.000 jardas? Sim. Eu acho. O cara tá jogando muito. Eu acho que... Eu espero que sim, porque eu tenho ele no Fantasy. Nossa, mas você é rabudo, hein? E aí, provavelmente, e esse que é o pior, eu devo ter te xingado, porque eu falei, nossa, mas você é um imbecil, por que você draftou ele? É. Eu te xinguei. Você me xingou por causa dele e do Stafford. Ah. E agora os dois garantem pelo menos 40 pontos pra mim toda semana. Cara, bom, o Peterson, ele não precisa nem de 100 jardas por jogo, eu acho que é muito difícil não conseguir. Apesar da defesa do Texas ser forte, ele já pegou defesa forte e fez estrago. Eu acho que... tem como não chegar nas 2.000 jardas. Eu acho que ele chega e ainda passa um pouco. Não, passa. Eu acho que passa. Acho que faz umas 150 jardas em cada jogo aí. É. E vai dar 1.100, 1.200 jardas. Então, Mas a pergunta que vale é a seguinte. A gente não vai falar dele MVP, porque... Não porque a gente é malvado, não é de ruindeza, não. Ah, se eu perguntei, vocês não responderam. Ah, não é por isso, não. É porque a gente vai fazer um programa só dos prêmios da temporada. MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, etc e tal. Vai ser o próximo programa, inclusive. É isso, né, Rafael? O próximo programa? Não, é o outro ainda. Bom, eu não sei se o programa vai conseguir durar mais edições que isso, mas eu espero que dure. De qualquer forma, a pergunta que eu faço é a seguinte: ele quebra o recorde de jardas corridas numa temporada que é do Eric Dickerson, eu ia falar Peterson, eu tô doido. Do Eric Dickerson, que desde a década de 80 tá de pé esse recorde? Quanto que é o recorde? Olha, boa pergunta. Boa pergunta, não sei de cabeça, acho que é 2130, se eu não me engano. Eu vou ver aqui no Google. 2105. Passa em perto. Olha, existe uma possibilidade, hein? Real. Menos de 300 jardas pra ele bater. Hoje ele tem 1812. Ele precisa de mais... 2105, segundo o grande sábio Google, são 2105 jardas que é de 84 esse recorde. É. Então, quer dizer, faz tempo. Eu acho que ele passa. Eu acho que é uma possibilidade bem real. Eu também acredito. Eu acho que... Por muitos anos eu acreditei que esse recorde não fosse cair. Mas todo recorde cai na NFL. E esse do Adrian Peterson provavelmente um dia vai cair. Eu vou dizer por que eu acreditava que não ia cair. A liga tá cada vez mais privilegiando o jogo aéreo. Por quê? Porque o jogo aéreo... Isso eu percebi na final do primeiro touchdown. O público quer ver passe. O público não quer ver corrida. O diferencial do futebol americano pro rugby é o passe pra frente. Bom, isso todo mundo sabe. O que deixa o futebol americano legal, além das táticas, além do contato, porque o contato físico é legal também, mas é o passo pra frente. No Brasil, a gente não tem muito passo pra frente. O Casey Frost, inclusive, me disse na entrevista, falou assim, a maioria dos times do Brasil não passa tanto a bola. Pra gente é 50-50. A gente passa tanto quanto corre. Isso é o diferencial da equipe do Corinthians e foi um dos fatores que fez eles serem campeões brasileiros. Mas é justamente isso. A Liga, ela estabelece regras que favorecem o jogo aéreo. E isso vem desde a década de 70. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz no processo seletivo do The Concussion pro Murilo. Exatamente. Um dos poucos que passou é a Mel Blount Rule. Pesquisem depois. Deve ter texto do The Concussion. Se não tiver, a gente faz. E o jogo, você cada vez mais, você vê quarterbacks estrela, você vê Drew Brees, você vê Tom Brady. Há muito tempo a gente não tinha uma galáxia de estrelas como a gente tem hoje. Acho que só na década de 80 você tinha ali Damarino, Tim Kelly, Joe Montana. Na década de 90 você teve menos, né? Você tinha um John Elway no final de carreira, você tinha um Brett Favre. Mas o ponto é o seguinte, o jogo tá ficando cada vez mais aéreo. Então a chance de ter um cara correndo para mais de 2.105 jardas em uma temporada de 16 jogos era muito pequena. Só que aconteceu. Quer dizer, vai acontecer provavelmente, né? O nosso palpite aqui. E é muito legal isso, porque eu particularmente gosto muito do jogo corrido. Não sei se vocês compartilham da minha opinião. E seria muito interessante se isso acontecesse de verdade. Bom, vocês acham que vai acontecer então? Eu também acho que vai acontecer. A gente tá num consenso legal aqui. Vou ter que trazer alguém polêmico pro programa, né? Eu acredito que o Adrian Peterson conquistando esse recorde vai servir como coroação do final de uma era. Eu acho que a gente tá indo para uma era em que não vão existir mais corredores estelares, assim. O Adrian Peterson é um dos últimos, porque o que a gente tá acompanhando na NFL é, aos poucos, os times começarem a montar grupos de 2-3 running backs que tem a capacidade de fazer corridas mais explosivas, se sacrificando um pouco mais, de maneira a conquistar aquela jarda suada pelo meio da linha, porque eles estão achando mais vantajosos dessa maneira. E são muito poucos os times que estão procurando corredores estelares. E mesmo os que procuram, como o Browns fez nessa temporada, trazendo o Trent Richardson, eles não colocam o jogador como único corredor. Ele não é um corredor que entra em quase 100% das jogadas terrestres. Eles entram num número cada vez mais reduzido, é um trabalho cada vez mais dividido entre várias pessoas. É, exatamente. O 49ers tem isso muito. O Giants está começando a fazer isso. Murilo, você falou alguma coisa? Não só uma coisa. Tava olhando os números aqui, uma curiosidade. Você comentou do recorde, né? Do Eric Peterson. Só que ao mesmo tempo, são 6 jogadores até hoje na história da NFL que chegaram a 2.000 jardas terrestres. Né? Quem são? Do Dickerson. São O.J. Simpson, em 1973, Eric Dickerson, 84, Barry Sanders, 97, Tyrell Davis, em 98, Jamal Lewis, 2003 e Chris Johnson, 2009. Ou seja, 4 foram depois do Eric Dickerson. O que é ao mesmo tempo que a liga vem mais pro passe, esses recordes foram quebrados depois de que a liga passou a ser mais passe, entendeu? Por exemplo, 2003 e 2009. dois passaram de 2 mil jardas. O Jamal Lewis eu não lembrava, cara. Bem observado. Eu não lembrava do Jamal Lewis. Ele é o segundo. Chegou a 2.066 jardas. Onde ele jogava mesmo? É Ravens? É isso? Ravens. Isso. Eu acredito que é uma questão mesmo de tendência, depois das quebras de recorde, que eles perceberam que corredores estelares faziam uma diferença, todo mundo começou a procurar e desenvolver esse tipo de corredor, e agora a tendência é a contrária. Eu acho que a gente olha, por exemplo, nos últimos drafts, quantos running backs foram selecionados, sei lá, entre os 10 primeiros, e quantos quarterbacks foram? Eu acho que isso evidencia bem, assim, de maneira bem... clara, o como a NFL busca quarterbacks hoje. Mesmo o Heisman. Também. Gente, a conversa tá boa, mas a gente tem um tempo a cumprir aqui. Sim. Não é que nem, sei lá, o Caldeirão do Hulk pode até às 7 horas da noite. Vamos passar agora pra AFC. Eu vou comentar dois times só, Bengals e Steelers, certo? Rafael tá querendo falar, calma, respira, não quebra carreira. Murilo, Bengals ou Steelers? Rapidinho, fala aí pra gente quem acha que passa. Bengals, eu acho que, não pra discordar do Rafael, é lógico, mas eu achei sinceramente que o Steelers ia pra pós-temporada, assim, tranquilo esse ano, mas depois da lesão do Big Ben, o time ainda conseguiu ter uma performance boa, achei que ia voltar bem e não voltou como eu esperava, meio que o Big Ben machucou e não voltou liderando o time e ganhando jogos, então eu acho que o momento é mais do Bengals. Bom, antes do Rafael falar, só vou fazer uma consideração. O Bengals teve vitórias esse ano contestáveis, né? E já perdeu pro Steelers esse ano, não esqueçam. Foram contra times fracos, e eu ainda não consigo colocar meu dinheiro no Bengals. O meu palpite é o Steelers. Rafael Guimarães, você compartilha da minha opinião? Olha, o Bengals, dos times da AFC Norte, é a que eu tenho menos raiva. Eu odeio o Ravens, O Browns, eu odeio. Mas o Bengals, eu consigo apreciar eles jogando, eu aprecio muito o Andy Dalton e o AJ Green jogando juntos. Eu acho que eles têm muito futuro trabalhando em equipe. Mas o Steelers, ele é, talvez, indiscutivelmente, pelo menos na minha cabeça, indiscutivelmente, uma das equipes com o melhor roster. A gente tem o Big Ben de quarterback, a gente tem uma equipe de corredores eficientes, excelentes wide receivers, uma defesa que, mesmo sem os playmakers, consegue fazer a diferença, consegue fazer o básico. Então... quando tudo funciona, o Steelers é Super Bowl contender. Só que esse ano não tá funcionando. Eu acho que a chance ainda é a favor do Steelers. Eu acho que o Steelers vai se classificar. Mas eu não vou ficar impressionado se o Bengals levar a partida e a vaga. É, e quem ganha essa partida, se eu não me engano, não classifica automático. Né? Mas é praticamente automático. Né? Essa partida define aí o wild card da nossa querida AFC. Só mais uma pauta aí, que eu concluí antes da gente ir para as perguntas dos leitores. NFC ou AFC? Qual a conferência mais forte? A resposta é óbvia, né? Mas divaguem sobre o assunto, eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Rafael. Bem, eu acredito mesmo que a NFC tem uma média melhor de equipes. As equipes da NFC estão no nível superior. Mas aquelas equipes que se destacam na NFC, elas estão mais ou menos no mesmo nível que as equipes que se destacam na AFC. A gente pode acompanhar, a gente tem cada vez mais disputa de Super Bowl forte, e isso é um reflexo dos times fortes da AFC conseguirem fazer frente à NFC. A diferença mesmo é que os times da NFC estão enfrentando equipes fortes o ano inteiro, enquanto os times da AFC têm que esperar os playoffs para isso. Murilo, tem alguma explicação para isso, você acha? Acho que não. Concordo que a NFC tem os times mais fortes de maneira geral. Até porque, geralmente, as divisões da NFC são mais disputadas, o que indica que são divisões mais fortes, com times mais fortes, mais equilibrados. Mas, sinceramente, eu não vejo muita explicação para esse fenômeno, não, viu? Bom, legal. Já falamos, então, dos playoffs da AFC. Já falamos, então, dos playoffs da NFC. Agora, Rafael Guimarães, música para e-mails. Vamos ler e-mails, mensagens, sinal de fumaça, cartinhas de amor para mim. Tá tocando a musiquinha já? Tá tocando. Legal. Primeira pergunta é do Arthur Rosa. Ela foi feita no nosso fórum do Facebook. Você que lê o site e não participa do fórum, clique aí no menu, aí em cima, ó, fórum. Aí você passa o mouse, clica em fórum e entra no nosso fórum do Facebook. O Arthur Rosa lhe pergunta, e acho que a resposta é mais do que uma palavra: Alex Smith ou Colin Kaepernick? Dá pra decidir já 100%, sem voltar atrás, como se não houvesse amanhã? E literalmente como se não houvesse amanhã, porque amanhã acaba o mundo. Rafael. Bom, foi uma mudança um pouco prematura, eles jogaram muito com a sorte, porque o Alex Smith é o melhor quarterback no momento, protegendo a bola. E o Colin Kaepernick, ele não tava ainda pronto pra isso. Só que eu acho que o Colin Kaepernick mostrou em campo uma vontade, uma maturidade que eu não esperava. Então eu acho que a mudança foi bem-vinda e eles têm que continuar com o Colin Kaepernick. Murilo. Ousado, mas acho que Kaepernick é o nome hoje de São Francisco. É, realmente, o Colin Kaepernick aí, ele demonstrou que ele tem culhão, né? Eu acho que isso define bastante. E já de gancho, eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês. O Alex Smith provavelmente vai sair do San Francisco 49ers. Tem lugar pra ele na NFL? Tem. Acho que tem. Tem um time precisando de QB, eu acho. De cabeça, assim, quais times estão precisando de QB? É, tem várias equipes que podem contar com o Alex Smith como um backup, que vão draftar quarterbacks agora, que não pode esperar nada. O Kansas City Chiefs provavelmente vai draftar um quarterback e vai precisar de alguém que saiba proteger a bola. Bom, eu acho que tem muito time na NFL atrás de QB. O Cardinals é um time que eu acho que precisa bem, apesar de ter aí três, sei lá quantos QB jogando, tentando jogar, né? Eu acho que eles estão precisando sim. O Eagles deve ir com o Nick Foles, mas tem um problema de QB. O Chiefs não vai com ninguém, eles precisam realmente de um QB. Cara, a minha teoria é, se eu chegar em Phoenix hoje, falar assim, é o Eisenhunter, eu jogo de QB, ele me coloca no campo. Sem dúvida, por aí. É por aí, cara. E eu jogava de QB. Olha, exatamente. Eu o Jaguars eu acho que precisa de um QB não, também. Não. Com o Blaine Gabbert, o Jaguars... Não. Eu tô lembrando agora, no início do ano, que os meus dois temas recorrentes no início do ano, quando eu conversava com qualquer pessoa do NFL, era que o Blaine Gabbert era horrível e que o Kansas City Chiefs ia ganhar a AFC West. Você acertou. Eu acertei, eu tô com 50% de aproveitamento. E aí eu falava, não, o Blaine Gabbert é horrível. Aí vinha nego me buzinar no ouvido, lógico que não, era o primeiro ano dele. Eu falei, meu, o cara fecha o olho pra lançar. Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Não, acho que não, ele evoluiu e eu espero muito mais dele esse ano. Bom, tá aí, ó. Coloquei o meu na reta, apostei que ele não ia ter o rating acima de 85. E, gente, o rating de 85 é muito baixo. É muito baixo. Tipo, um rating médio na NFL é pelo menos 90 hoje em dia. Então, eu só apostei que ia ser abaixo da média. E eu não cumpri a aposta. Além do Jaguars, Murilo, quais são as outras equipes aí que precisam de quarterback? Bom, o Chiefs já falei, né? O Browns eu acho que não vai atrás, porque foi atrás do Brandon Linden, apesar de não fazer muita coisa, mas ele é novo. Ele teve uma evolução agora no final. Evoluiu, sim. Eu acho que eles não vão atrás, mas é um time que tem uma certa necessidade. Buffalo Bills já anunciou que vai atrás de QB no draft, então... Demorou, né? Bastante. E considerando que a classe de QB desse ano tá bem fraca, relativamente bem fraca, eu acho que vai ter espaço sim para Alex Smith. Até porque ele já jogou de titular. Ele não é, por exemplo, o Matt Flynn, que jogou duas partidas, foi muito bem, vamos atrás dele. O Alex Smith já tem duas temporadas praticamente como titular. Mostrou que pode sim fazer um trabalho decente e sem prejudicar o time. Então eu acho que ele tem espaço num time como titular, sim. O grande problema do Alex. Só uma coisa. Eu acho interessante você ter comentado do Matt Flynn, porque ele é outro que deve ir parar no mercado agora. Exatamente. E o Michael Vick, hein, gente? Ex-jogador na atividade? Não, estão falando que ele vai pro Jets. Vocês ouviram isso? Ah, claro, o Jets adora contratar o quarterback da moda. Ah, eles vão colocar o Jets, o Jets vai colocar o Vick, o quem mais? O Tebow e o McCarrie lá. É, os três pra correr. Ninguém sabe quem é. O Rex Ryan é um cara sem visão. No início da temporada da início da boa, eu tava tão empolgado que eu tava vendo todos os jogos. Cheguei ao ponto de ver todos os jogos, porque tinha jogo ao mesmo tempo, no mesmo horário, no sábado, que eu não assistia. Mas chegou um ponto que tinha jogo quinta-noite, sexta-noite e sábado a tarde inteira. E aí, tava eu assistindo Louisiana Lafayette, eu acho, em alguma outra universidade. Nossa, essa equipe de Louisiana Lafayette... Você é masoquista. cara, eu tô naquele ponto, tipo, na seca, assim, sabe? Sabe quando você fica, tipo, 2 meses sem pegar mulher? Eu tava assistindo de tudo, né? Acho que era agosto ainda, ou a NFL não tinha começado direito. Mas essa universidade de Louisiana Lafayette, ela jogava uma formação muito louca. Que ela jogava de shotgun com um quarterback canhoto na esquerda e um quarterback destro na direita. Eu vi isso. Era genial, cara. Se o Rex Ryan se metesse o Tebow e o Santos, tudo bem, ia dar uma desgraça. Mas imagina que sensacional. Eu ficaria muito feliz porque a gente ia ter pauta no The Concussion por pelo menos 2 meses. Mas... Tranquilo. Não, imagina que sensacional, cara. Ia ser uma ideia boa, pelo menos usar o Tim Tebow, né? Hoje a NFL, se a gente pegar de 5 anos pra cá, eu achei que a NFL pegou muito da NCAA pra colocar no jogo. Por exemplo, a formação Wildcat. Mas o Wildcat é um negócio que você não vê mais. Você tá, coisa de moda. Sim, lógico, é moda. Mas quando o Dolphins fez, começou o negócio de todo mundo fazer gracinha. E querendo ou não, a gente não via muito a option offense que nem a gente tá vendo hoje na NFL. Você pega várias equipes, estão usando a option offense, assim, bastante. E antes eu não via isso, era difícil, era mais pocket pass mesmo e era assim o jogo, jogo corrido. Hoje não é não. Por exemplo, você pega o Ken Newton, tem mais jardas terrestres do que os dois running backs do time. Olha, por exemplo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que na NFL, se você consegue fazer uma jogada que surpreende o adversário, você sai ganhando ali. Por isso que o Belichick é tão foda, né? Ele tá sempre pegando todo mundo de calça curta e o impressionante é isso. Aí, quando você vê uma jogada desse nível na NCAA e ninguém tá usando isso na NFL, se você trouxer ela antes que outro traga, por um momento você ganha aquela vantagem. Só que não é que a jogada seja superior, é que a surpresa faz ela compensar. Por exemplo, essa option offense, você dá um dinamismo diferente pro jogo, cara. Isso que eu acho que é legal. Que nem você pega o Seahawks, o Russell Wilson tá fazendo isso. Você pega o Big Ben, apesar de não ser um ataque option, ele corre muito com a bola relativamente, ele resolve muito com as pernas. O Aaron Rodgers é um perigo também com as pernas, ele conquista bastante jardas. Então eu acho assim... A NFL mudou um pouco dos anos pra cá nessa questão do QB. Que antes era, não sei, Michael Vick, Steve Young só corria. Hoje não, hoje você tem muito mais QBs que conseguem resolver com as pernas. Eu acho que isso tá mudando um pouco na liga. Próxima pergunta que é rápida, vocês respondem sim ou não. O Eagles deveriam demitir ou continuar com o Andy Reid? Sim ou não? Manda o Leonso embora ou não? Manda embora. Eu acho que já demorou. Já demorou, né? Eu também acho que já rendeu o que tinha que render. O Andy Reid tá desde 99 em Filadélfia. Acho que inclusive a gente já falou isso nesse programa. Eu acho que não rendeu o que tinha que render, na verdade. Sim. Não, no início da carreira dele, na primeira metade da década de 2000, acho que rendeu legal. De 2009 pra cá, tirando 2010. 2010 foi a exceção. Faz tempo, né? Que não tá virando nada. Eu acredito que o grande mérito do período dele no Eagles tenha sido aquela temporada que ele trouxe o Vic, que todo mundo se impressionou, e depois nada. Nada. Nada. Próxima perguntinha, então. Ó, essa pergunta aqui, aliás, a pergunta do Reed foi o Duan que fez no Bom Dia NFL. Um abraço pra ele. @Duan. Agora essa pergunta foi feita pra me irritar. Douglas Tavares pergunta o seguinte: Chicago Bears, o que fazer pro ataque aéreo funcionar? Contratar outro QB ou mais algum wide receiver pra ajudar o Brandon Marshall? Eu não vou responder, eu vou ficar irritado, respondo. Eu acredito que o problema real seja alguma coisa em relação a coordenador ofensivo. Porque não é possível um quarterback e um wide receiver entrosados, um wide receiver que no começo da temporada demonstrou um excelente trabalho, e de repente isso para de funcionar. A gente tem o Forte, que é um excelente corredor, e ele não consegue entrar na endzone. Alguma coisa está errada em relação ao playbook, na minha opinião. Eu acho que falta um receiver, porque quando um receiver do time tem 1.000 jardas a mais do que o segundo, eu acho que alguma coisa tá errada. Isso, exatamente. Isso aí foi uma análise muito boa, aliás, parabéns. O segundo recebedor com mais jardas é o Matt Forte, ou seja, vou lançar para o Brandon Marshall. Ah, ele não está livre. Vou colocar a bola no Matt Forte e torce, porque simplesmente não tem mais quem receber bola. Eu acho que o Bears precisa sim de um tight end, de mais um wide receiver para tirar a marcação do Brandon Marshall, porque é muito fácil. É que nem tinha uma época que, por exemplo, todo mundo chegava e colocava o time inteiro em cima do Adrian Peterson, não conseguia correr. tem jeito. Todo mundo, a secundária inteira é marcada pelo Brandon Marshall. E se o Forte receber a bola, alguém tá com ele pro meio do caminho. Então acho que deixa muito menos opções pro Cutler jogar, eu acho. Mas o Cutler acho que sim pode fazer um bom trabalho. Bom, tirando o fato que o Jay Cutler parece uma menina que acabou de menstruar pela primeira vez, porque ele foi com aquela cara de foi horrível a comparação, né? Nossa. Mas um dos grandes problemas... O Chicago Bears hoje é uma franquia cheia de problemas. Eu acompanho bem de perto, eu sei dizer. Primeiro, um dos problemas, eu não sei se é o principal, é que o dono do Chicago Bears é a dona Virginia McCaskey, que tem 89 anos. E essa velha, ela primeiro que ela não morre. Porque ela herdou o time do George Halas. Ela herdou o time em 83. Tudo bem, ela foi campeã em 85, mas foi campeã com o time que o pai dela montou e com o técnico que o pai dela contratou. Desde então, o Chicago chegou no Super Bowl uma vez, mas é o segundo maior mercado da NFL. O primeiro é Nova York, o segundo é Chicago. Seria o segundo Los Angeles, mas não tem equipe. Chicago é o segundo maior mercado da NFL em número de torcedores, em cota de televisão, etc e tal. E mesmo assim, o Bears não rende como deveria render e não é uma das franquias mais valiosas da NFL. Com um porém, Nova York tem dois times, Chicago tem um só. E mesmo assim, exato, o time não rende. É uma sequência de erros, assim, absurdo. Segundo, o coordenador ofensivo é o Mike Tice, que era técnico da linha ofensiva. Como que você promove um cara incompetente que treina pelo menos uma das cinco piores linhas ofensivas do país, você promove ele para coordenador ofensivo? Matt Forte, desde que renovou, ele tem corridas boas no meio do campo, mas ele tem sérios problemas para entrar na endzone. Com o Michael Bush machucado. Sim, com o Michael Bush machucado, a gente viu isso se acentuar. Na última partida contra o Packers foi decisivo. Continuando os problemas. Wide receiver, realmente, só Brandon Marshall não dá. Devin Hester não é wide receiver, ele não jogou na faculdade como wide receiver, ele era cornerback e era retornador. Devin Hester não rende mais no Chicago Bears, se eu não me engano ele não fez nenhum touchdown de retorno esse ano. Os retornos dele dão 10, 15 jardas e não vale o salário que paga. Johnny Knox é outro retornador que está na IR, na Injury Reserve, que não vale o que é pago. Earl Bennett é um bom slot receiver, bom. Eldon Jeffrey é um outro recebedor que é calouro, que é bicho, que faz cagada, que fez 3 pass interference, 2 ou 3, eu não lembro porque eu fiquei tão irritado que eu não quis contar mais. E você, precisando ganhar um jogo, num passe de profundidade, você cometer uma falta, que é a offense pass interference, não pode acontecer. Não pode. Nesse ano, eu me lembro só dele fazendo offense pass interference, porque é uma jogada, assim, burra, estúpida disso acontecer. Você tá ali pra se desmarcar, você não tá pra empurrar o marcador. É um absurdo. Então, esses são alguns dos problemas. E tem problemas para 2013 também, porque o Brian Urlacher, este é o último ano de contrato dele, 2012. Não sei se vai renovar, porque ele está machucado. Provavelmente deve se aposentar. Eu acho que tem que se aposentar. E a dona Virginia McCaskey não vai trocar o draft inteiro para draftar o Mantio. Mas é o que deveria fazer. Lógico, eu falo isso como torcedor. Jamais trocaria o draft inteiro por um jogador só que vem nesse Bowl que a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque a última vez que isso aconteceu, em 99, foi o Mike Ditka, inclusive. Ele trocou o draft inteiro do Saints pela chance de draftar o Ricky Williams. Não deu em nada. O problema do linebackers. Sem o Brian Urlacher, sem a liderança dele em campo, sobra pro Lance Briggs, que é um bom linebacker, mas sobra também pro nosso querido Nick Rhodes, que é terrível, terrível. Ano após ano, ele é queimado pelo Jermichael Finley e é uma coisa que me deixa com vontade de quebrar a cadeira. Bom, falamos do Bears, então, vamos para a próxima pergunta. O Junior Siqueira, ele pergunta o seguinte: as derrotas do Giants podem ser vistas mais como erros dos jogadores ou da comissão técnica? Murilo, eu vou deixar para você responder, porque você torce pro Giants. E se você mencionar o nome do coordenador ofensivo, eu te dou um aumento. Eu acho que, sinceramente, os dois, vai. Eu acho que tem alguns problemas sérios no time, mas eu acho que falta um pouco do... Eu acho que, primeiro, Tom Coughlin ganhou, ok, muito bom, é um bom técnico, eu gosto dele. Só que ele tem um sério problema, que ele é muito, mas muito, que me dá muito ódio, ele é muito conservador. Eu fico extremamente irritado com isso. Assim, você não tem ideia o quanto de raiva eu já passei com esse cara. Eu fico muito puto com ele. Mas, manda ele pra Chicago. Uma raiva, assim, de ganhar 2 Super Bowl. Não. Manda, pode mandar. Não, eu não gosto assim. Ele me faz passar raiva. Os dois Super Bowls que o Giants ganhou. O Giants foi e ganhou. Ah, não, o Giants vai ganhar esse ano. Não, não foi. Ele te faz ter muita emoção. E o nosso querido Kevin Gilbert, o coordenador ofensivo. Aí tem o homem. Parabéns, meu Deus. Não gosto muito dele também. Não me agrada muito. Eu acho que ele faz umas chamadas muito sem noção, é muito assim, aquela coisa. Vou correr com a bola duas vezes, vou lançar, ah, tá, vai estar todo mundo esperando um passe, porque é uma terceira para 10 e não vai fazer nada. Esse ano ainda eu acho que o jogo corrido melhorou um pouco, porque ano passado estava triste, era só o Eli Manning, e era rezar pro Eli Manning ganhar no final, porque não tinha jeito. Sinceramente, acho que tem alguns problemas aí no time, em questão de algumas posições, mas de maneira geral o elenco é bom. Em relação, comparando com outros times, o elenco é bom. O elenco consegue render. Principalmente, eu acho que o front seven do time, a linha defensiva principalmente do time, é muito forte. Eu acho que ajuda bem. E o Eli Manning tem bons recebedores. Eu acho que falta um pouco o Eli Manning ter aí um pouco mais de cuidado para ter na bola, que ele sim lança muitas interceptações, ganha jogo, mas lança muita interceptação e comete muito erro de calor. Isso é fato. Já é uma crítica dele há muito tempo. E ao mesmo tempo, se acho você que quiser mandar o Eli Manning pro Bears também, trocar pelo Jay Cutler, eu não, troco. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah, quem não gostou muito de uma troca dessa foi o Beltrão, né? Ah, é. só pra galera entender, o Guilherme que seria com a gente, ele torce pro Chargers, e o Chargers originalmente tinha escolhido o Eli Manning no draft de 2004, só que o Eli Manning falou, eu não vou jogar no Chargers, bateu o pé, aí o pai do Eli... Eu entendo falou, ele. Não, eu você entendo. Não vai jogar mesmo, tchau, e aí houve a troca Giants e Chargers. A gente já escreveu isso, dá uma procurada no The Conclusion. Se eu não me engano, é o profílico draft de 2004. Uma coisa assim. Claro. Segue, Murilo. Bom, então acho assim, o Lyman tem alguns problemas, só que eu acho que falta um coordenador pra falar, olha, você vai ser o cara na NFL. Eu acho que talento ele tem, ele já mostrou. Tanto que assim, quando que ele joga bem? Two minute drill, ele que resolve. Ele que se vira, não tem coordenador ofensivo pra encher o saco. É quando ele faz a diferença. Porque é um cara que, ao meu ver, ele é líder por natureza. Ele é um cara que ganha jogo. Só que, sinceramente, você ficar chamando aquelas corridinhas, daquele jeito, correr pelo meio, ah, não vai. Simplesmente não dá. Nos tempos pra cá, eu acho que ainda melhorou um pouco. O Giants tem tentado mais jogadas explosivas e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que o Giants é um time muito fácil de marcar. Eu tenho essa impressão. Vendo jogos do Giants, eu acho, nossa, mas... Tudo bem, eu fico puto, lógico. Errou o passe e tal, beleza. Só que, você fala, eles estavam esperando isso. Dá pra você perceber que já estavam esperando alguma coisa assim. E o Kevin Gilbert, que hoje é o coordenador ofensivo, ele já é o tenente quarterback desde 2004. Ou seja, ele chegou junto com o Eli Manning. Então acho que um pouco do que o Eli Manning tem de problema se deve a ele. Eu acho, não sei, tudo bem, ele pode, não, pode faltar talento? Pode, mas eu acho que talento ele tem sim, e falta um pouco de um trabalho aí pra melhorar essas chamadas aí do Giants. Eu acho que às vezes, ele, assim como o Cotton, às vezes ele é muito conservador, o Kevin Gilbert ele é muito conservador, e faz umas chamadas muito lógicas, eu acho. É isso. Bom, então o problema é misto, né? Mas eu acho que 70% da comissão técnica e 30% do Eli Manning e do corpo de jogadores, enfim, chame como quiser. Vou fazer uma pergunta então para vocês dois. O programa está sendo gravado dia 20 de dezembro. Amanhã, o mundo acaba ou não? Eu acho que amanhã a gente vai. Se eu acordar amanhã cedo e certas coisas tiverem acontecido, como por exemplo, Dick LeBeau não é mais o coordenador defensivo dos Steelers, coisa desse nível, assim, eu vou ficar assustado. Cara, o Corinthians ganhou a Libertadores. Sim, e o Mundial. Ganhou o Mundial e a Libertadores. Eu sou torcedor do Corinthians. O Andy Murray ganhou um Grand Slam. O LeBron James ganhou a NBA. Eu já escrevi sobre essas coisas todas no The Conclusion. Eu lembro. No off-season. Foi muito bom aquele texto, inclusive. Posso fazer um comentário? Aqui em Lavras vai cair o mundo, tá? Só pra constar, tá dando cada raio. Tá feia a coisa, cara. Cara, aqui não está se aproximando. Não, tá tranquilo aqui. Eu vi umas fotos de Porto Alegre hoje no Facebook. Eu falei, caramba, vai acabar o mundo mesmo, né? Mas eu tenho uma teoria. Nesse momento que a gente tá gravando o programa, são 7h48 da noite. No Japão, já é dia 21. Então tá bom, velho. Então. Os mais avisaram o horário. Enquanto não for meio-dia aqui pra ser meia-noite no Japão, eu não vou estar tranquilo. Então, os mais não falaram o fuso horário que era, tá? Só pra constar. Sentido. Só pra terminar essa minha teoria, eu tenho outra teoria. Imagina se em 2999 acham um computador do século 21. Aí os caras abrem lá o Windows, supondo que estivesse funcionando. Putz, o calendário acaba em 1999. E agora? É mais ou menos isso, exatamente, tá ligado? Eu, 2000, sobrevivi a revolução do milênio, não sei o que, a 11 de setembro. Pô, não vou aguentar calendário Maia, pô. Não. Falando nisso, quer dizer, tá insuportável o Facebook hoje, cara. Eu vi um vídeo. Programação do mundo, cara. Não, os caras fizeram um vídeo, tipo, cenas de vários filmes apocalípticos, com Galvão Bueno narrando isso, cara. Genial. Enfim, bom, falando bastante besteira, vamos voltar pra NFL, porque senão vai. Não, só mais uma besteirinha nesse assunto. Fala, Trofeis. É. Eu fiquei imaginando agora os caras fazendo lá o calendário Maia. Aí chega no final, putz, acabou a pedra. E agora? Ah, deixa assim. Aí o maluco encontra um milhão de anos. Um milhão, peraí. Vários anos depois. Ah, meu Deus, eles previram que o mundo acabava no dia 21 de dezembro de 2012. Não, só pra terminar o assunto, se você entendeu, eu tenho uma outra teoria. Acho que os caras estavam fazendo, aí chegou o chefe lá da tribo Maia, o cacique Maia. Cacique, né? Cacique Maia. Vai dar merda isso aí. Eu tenho certeza que foi o momento do meu Capitão Nascimento, assim, já avisei. Essa pedra devia chamar Operação Iraque, alguma coisa assim. Gente, vamos seguir. Então, estamos acabando o programa. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas que os leitores fizeram. Essa pergunta é muito boa. Eu queria parabenizar o José Luiz Come Jr. Ele torce pro Redskins. E eu já vi foto dele com alusão ao Redskins. E ele fez a seguinte pergunta no nosso fórum. Kirk Cousins... Kirk é o nome do cara do Star Trek, né? Kirk Cousins em Washington. Deixa ele como backup do Robert Griffin III ou troca ele por pick de draft? Rafael. Eu acho que ele ainda tem que evoluir um pouco antes de ser trocado. Você acha que é cedo? Eu acho que é cedo pra trocar ele. Evoluir ele mais um ano e trocar por algumas escolhas. É, a gente. O caso dele é bem parecido com o do Scott Mitchell. Scott Mitchell, ele substituiu o Damarino em 1993, e ele teve uma boa temporada pelo Dolphins. Naquele ano, o Damarino ficou fora o ano inteiro por lesão. No ano seguinte, ele foi pra Free Agency, e o Detroit Lions pagou, assim, muita grana por ele. Só que ele nunca rendeu nada. Ano passado, a gente viu a mesma coisa com o Matt Flynn. Matt Flynn jogou dois jogos como titular do Green Bay Packers, jogou muito bem, só que nesse ano, o Russell Wilson jogou melhor na pré-temporada e provavelmente deve ter ido melhor nos treinos e entrou no lugar dele. O Seattle Seahawks acabou gastando dinheiro à toa. Concordo com a opinião do Rafael, acho que é muito cedo pra gente poder aferir alguma coisa se o Kirk Cousins merece ou não. Eu acho que a melhor situação é deixar ele como seguro de vida do Griffin III, porque o Griffin III vai se machucar mais. Cara, uma coisa é você jogar na NCAA, outra coisa é você jogar na NFL. Na NFL as defesas são mais fortes, o jogo é mais rápido, isso é fato. Se você assistir na NCAA e você assistir na NFL, você percebe que o jogo é mais rápido na NFL. Isso é verdade. Ou seja, ele vai sofrer mais lesões porque os impactos serão maiores, ele vai sofrer mais impacto fora do pocket, e etc. As defesas são mais inteligentes, etc. e tal. Kirk Cousins como seguro de vida do Robert Griffin III, eu acredito que seja a melhor opção que o Redskins deva tomar, a não ser que o Kirk Cousins faça holdout, né, que é ficar enrolando para assinar na pré-temporada, ou não quiser jogar, faça greve, etc. Fizer frescura. Se fizer também, cara, tchau, vá pro raio que o parta, você é backup. Só completar aqui. Fala, Murilo. Você falou do Matt Flynn, né? O Matt Flynn já fazia alguns anos que tava no Packers, né? Ou seja, ele trabalhou com Aaron Rodgers, trabalhou, ele teve um desenvolvimento, vai, digamos assim, na NFL, do jogo da NFL, apesar de não ter jogado muito. Eu acho que torcedor tem aquela ilusão, assim, de, ai, meu QB jogou uma vez bem, o QB reserva jogou uma vez bem, vou trocar ele por várias picks no draft. Não, nenhum time vai atrás do Kirk Cousins. Ele jogou uma partida. É, tudo bem, ele ganhou. Foi o melhor jogo do mundo? Não, não foi. Ele foi e ganhou um jogo. Isso não significa nada na NFL, eu acho. Acho que esse exemplo do Matt Flynn deixa bem claro isso, e eu acho que o Cousins é mais evidente isso ainda. Porque ele é calouro, primeiro, e ele jogou uma partida. Não significa nada, sinceramente. Eu acho que trocar o Redskins nem consegue. Se for trocar, vai ser por uma quarta, quinta rodada, que eu acho que nem é do interesse do time. Sinceramente, eu acho que o Matt Flynn ele foi de um azar absurdo, né? Porque ninguém apostava nada no Russell Wilson. Também. Ele foi um verdadeiro steal pelo Seahawks. Foi draftado na terceira. Aí, vai que ele se dá bem, ele é baixinho, mas a gente bota fermento, sei lá. Aí, o moleque sabe arremessar, como poucos sabem, né? Se você for comparar com o Matt Cassel, ele, né? Com o Tony Romo, ele arremessa muito bem, guarda muito bem a bola. Realmente, ninguém esperava nada dele. Todo mundo tava achando que ele ia vir pra ser o backup. E olha aí, foi um azar gigante do Matt Flynn. É, realmente deu azar. A gente não sabe como o Seattle Seahawks estaria hoje com o nosso querido Matt Flynn. Bom, vamos terminando os trabalhos aqui no The Interception, então. Estamos chegando a praticamente uma hora de programa. Antes de terminar, eu vou fazer duas sessões muito interessantes no site. Primeiro, uma pergunta, um quiz, para você responder. Coloque nos comentários no próximo programa. A gente fala quem acertou a pergunta. Depois eu vou fazer uma pergunta para você responder, mas essa pergunta não é objetiva, ela é subjetiva. Não é, por exemplo, responder um fato. Quem foi o QB que em 1979 fez um TD de ponta cabeça? Não é essa pergunta. Vai ser uma pergunta opinativa, para você falar o que vocês acham que iria acontecer. É o what if do The Interception, e se, né? Um pouco de ucronia, chamou ucronia nesse contexto. Então vamos primeiro à pergunta do quiz aqui do The Interception. Eu quero saber qual foi o time que escolheu, que draftou, em 1983, o John Elway, certo? Respondam aí nos comentários, quem acertar na próxima edição do The Interception, a gente fala no final o nome de quem acertou, manda um abraço, etc e tal, não é programa da Xuxa, mas a gente manda. E agora a pergunta que eu quero que vocês respondam, e essa pergunta é opinativa, é a seguinte, em 2004, a primeira escolha do draft foi da equipe do San Diego Chargers, certo? O Chargers escolheu o Eli Manning como primeira escolha. Porém, o Manning, como a gente viu no nosso programa de hoje, não foi pro Chargers. Houve uma troca. O Chargers escolheu... O Giants escolheu o Philip Rivers. E houve uma troca de picks para o Chargers e o Philip Rivers pelo Eli Manning, certo? Então, vou fazer uma outra pergunta. E se o Giants tivesse escolhido o Roethlisberger em vez do Philip Rivers? E o Big Ben Roethlisberger tivesse ido em 2004 para o San Diego Chargers? Em 2007, Roethlisberger e LaDainian Tomlinson. Como teria sido esses anos do San Diego Chargers pós-2004, 2005, 2006, 2007, 2008? Respondam nos comentários, a gente vai ficar muito feliz de ver a participação de vocês. Certo? Rafael Marques, Guimarães, Murilo, Rômulo, palavras finais, Rafael, por favor. Eu vou ficar aqui torcendo pro Bengals feder essa semana. E é isso. Só isso? Só isso. Não vai mandar beijo pra ninguém? Eu tô solteiro, meninas. Tá solteiro. Eu tô solteiro, meninas, tá? Fui recentemente chutado, tô naquela fase deprê, então... Me procurem. E se você ouviu... Eu prometo achar um espaço na minha agenda pra vocês. Se você faz parte dos 10% de ouvinte fêmeas do The Concussion, do The Interception, no caso, porque a gente tem 10% de leituras, mais ou menos. Se você gosta da Trollface, o Rafael é igualzinho a Trollface. É uma coisa impressionante. Mas com cabelos. Mas com cabelos. Você vai se apaixonar. É o Jack Nicholson de Votuporão. Murilo Rômulo, o galã de Lavras, tá solteiro também. Só eu namoro nesse programa. Murilo, é isso aí, né, Murilo? É isso aí. Isso aqui, lógico. Aí errou, né? É isso aí, Murilo. Dá suas palavras finais. Então, valeu, galera. Foi legal participar aí. Criar o primeiro The Interception e tomara que o Giants ganhe esses dois jogos e o Super Bowl tá próximo. Eu confio no Bino. Seremos campeões novamente. Abraço, galera. Valeu. É isso aí. Tom Brady torcendo pro Ravens ganhar do Giants desesperadamente, porque o Giants nos playoffs, aliás, no Super Bowl contra o Patriots é embaçado. Bom, eu vou me despedir também, mas antes, os recadinhos. Primeiro de tudo, The Concussion ele tem uma parceria com a BetBull, que é um sportsbook, que a gente oferece R$1 de graça para você apostar nas partidas da NFL e deixam elas muito mais emocionantes. Se vocês me conhecem há algum tempinho no fórum, vocês veem que eu sempre aposto nas partidas e fica muito mais legal. Você não precisa apostar 10 milhões de reais, você pode apostar 2, 3 reais, que fica legal e dá para ganhar uma graninha. Nesse ano aí já ganhei uns 100 e poucos, enfim. Murilo também brinca, né, Murilo? Bem, esse ano eu acho que eu tô com R$50 positivo. Eu não coloco tanto. O AC ele gosta mais de apostar com mais emoção. Eu aposto os R$2, R$3, mas tô com R$50 de lucro. Então a gente oferece aí essa promoção legal. Você ganha R$1 de graça, só se cadastrar você ganha R$1 para apostar nas partidas da NFL. Por exemplo, o Giants ele tem uma cota neste momento de 1,74. Se você aposta esse R$1 que você vai ganhar no Giants, você ganha 1,74 de volta. O Ravens tem 2,15 se você apostar esse R$1. No Ravens você ganha 2,15 de volta, e lógico, se você apostar 10 você volta 17, 10 no Ravens volta 21. E é bem legal porque é como se fosse loteria esportiva, não tem nada de mal. Só que é NFL e deixa o jogo muito mais interessante. Além disso, eu gostaria de convidar você que não participa do nosso fórum no Facebook, entra lá, tem o link na nossa barra de menu no site, TheConfluxo.com, tem lá fórum, clica lá e participa. Também tem o nosso Twitter, @TheConfluxo, siga-nos no Facebook, nossa página, dê o seu like, dê o seu curtir. Tem mais alguma coisa? Fala sinal de fumaça. Eu, ó, minha caixa postal, depois eu vou passar pra vocês, mandar cartinha de amor pra mim. É, vamos fazer que nem a Sabrina Sato, vamos arranjar um pretendente pro Murilo e pro Rafael aqui. Opa, no programa. Uma pretendente, não, um pretendente. Ainda bem, uma, né? Pretendente. Fico mais tranquilo. Assim, uma pretendente, time, tá? Uma pretendente pra gente, pra mim e uma pra ele, né? Não, duas pretendentes, no caso. De preferência, né? Se não, não sei, se vocês quiserem fazer aí um negócio conjunto. Não, eu não gosto. Esse negócio de dois homens não dá certo. Não dá, já tem Não, nem tentei. Olha. Galera, revelações. Vocês me comprometem. Revelações aí. Ai, gente, mandar um abraço a todos os mais de 4.100 pessoas que já deram like no The Concussion. O nosso projeto tem 1 ano e 3 meses. É isso, né? Um ano e dois meses, enfim. É 1 ano e 2 meses. A gente tem 1 ano e 2 meses de site e a gente se assusta, né? O Murilo às vezes vem comentar comigo no chat. Quantidade de pessoas visitando o site, batendo 5 mil pessoas num dia, 4 mil likes no Facebook, crescendo, Twitter também com 3 mil. A gente está criando uma comunidade muito legal. O nosso fórum tem mais de 500 pessoas. Esse programa é dedicado a vocês. Pode não ter saído tão legal, eu dei o máximo, assim. Eu estudei para fazer o programa. Vocês viram que essas coisas que eu falei rápido, Scott Mitchell, etc e tal. Eu estudei antes de fazer o programa, tentando fazer o melhor de verdade para vocês, com a qualidade que o The Concussion sempre tentou trazer para vocês, e eu acredito que até hoje conseguiu plenamente. Então é isso, esse programa é pra você, leitor, esse primeiro programa é pra você. Se ficou alguma qualidade de som ruim, a gente vai tentar arrumar, a gente vai comprar microfone melhor, enfim. É, se não melhorar, eu vou ser demitido. Vai ser demitido com toda a certeza do mundo, porque o negócio aqui é assim. É uma coisa que o Ed DiBartolo, que era técnico do, desculpa, owner do 49ers na década de 80 e 90, ele só viajava com a equipe de primeira classe. E o lema do 49ers naquela época, inclusive assistam a Football Live, documentário da NFL Films sobre o Ed DiBartolo. E o lema era First Class. The Concussion é isso pra vocês. É First Class, a gente sempre vai dar o máximo, o melhor, vai ralar pra cacete, pra levar a melhor cobertura de futebol americano, o possível em língua portuguesa. A gente tem coisa que nem nos Estados Unidos faz. Isso é verdade. Vocês podem procurar, ninguém faz algumas coisas que a gente faz. Isso é pra você, porque a gente gosta muito de você e o The Concussion é de vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta... Quando a gente volta, Rafael? A gente volta no... Bom, esse programa vai ao ar no domingo, certo? Espero. Aí, no próximo domingo, a gente volta. O assunto vai ser os bons da NCAA. Sim. Se o mundo não acabar, né? Isso. Se o mundo não acabar. Exatamente. Se o mundo acabar, eles não vão nem ouvir a gente. Mas, rapaz, a gente já decidiu como a gente vai fazer a cobertura dos bowls? Ah, eu escolhi aqui uma toalha que a minha mãe tem. É muito bonita. Pra quem não entendeu, a piada boa é tigela em inglês. Né? Essa foi a grande piada do Rafael Guimarães essa semana. Do ano. Do ano. Ah, é, piada do ano. Quando tava acabando, eu tinha que mandar uma boa. Sim, aí vou. Falta. Então é isso, galera. Próximo podcast, então, próximo episódio do The Interception, segunda interceptação nossa. Você vê que eu pareço o Mark Sanchez e eu solto interceptação que nem ele. E eu sou safety no meu time. Nossa, que lixo. Próximo programa, então, sobre os bowls da NCAA. Vai estar pipocando o bowl na tela da ESPN. Então é isso, pessoal. Eu aguardo ansiosamente muitas visualizações, um show de visualizações com o The Concussion. E, bom, é isso, né? Abraço a todos vocês. Espero vocês respondam as perguntinhas. Mandem perguntas nos comentários aqui embaixo no site. Nos comentários, onde vocês quiserem. Mandem e-mail, mandem sinal de fumaça, cartinha de amor. Ok? Muito obrigado, pessoal. Eu sou o AC e este é o The Interception.